dias da semana tu vai trabalhar pros outros. Invoque o personagem com um sorriso no rosto. Simpático, educado, obrigada pela venda, moço. Insiste de novo, esquecer em qual que é o teu pronome. Tenta vender o que é mais caro e aumentar teus 10%. Reparação que não repara, nem remenda o teu bolso. E ainda vai pra casa sem um sorriso no rosto. É tanto tempo que nem tive tempo pra sofrer. É tanto tempo que não tenho, que tento sobreviver. É tanta mágoa e saudade pesando pra eu viver. Memórias de uma vida inteira que ninguém vai apagar, sabe? Não queria ter que pesar o rolê. Mas